Então hoje calcaste, não é? Pois, calculo que eu calquei. Por acaso, se há coisa que eu odeio é andar nos passeios a desviar-me da porcaria dos cães. Porque um indivíduo tem que fazer tantos S que quem esteve já a ver ao longe fica a pensar que nós vamos bêbados, não é? Parece que caminhamos num campo de minas no Afeganistão, sendo que as minas não cheiram mal, pronto. Deviam até ser distribuídos prémios a quem atravessasse certas ruas sem pisar nada. Era a chamada bota de ouro. Há lá a pior coisa que um indivíduo começar a sentir aquele cheiro, não é? O que é que aconteceu? A primeira reação de toda a gente é levantar os pés, não é? Depois andamos à procura de um passeio para raspar ali o calçado. Antigamente com os sapatos lisos era muito mais fácil, não é? Agora com os ténis cheios de buraquinhos e mais buraquinhos, aquilo entranha-se mais que a Lilica nessas nas festas dos 17, não é? Às tantas é o desespero total. Já damos por nós à procura de um pauzinho de gelado para tirar aquilo. Eu vi para aqui um pauzinho de gelado qualquer. Em público, então, o pior que nos pode acontecer. Estão a ver no elevador quando alguém se descai. Aí um indivíduo pode disfarçar, não é? Eu acho que há indivíduos que pensam que assobiando o cheiro desaparece. É verdade. É como aqueles exaustores que fazem o circular o ar, fazem o mesmo barulho. Então eles pensam que imitando o som a coisa melhora. Estão ali. Mas esta situação é bem mais grave porque há provas. Elas estão ali debaixo do nosso sapato. Porque se nos mandarem levantar os pés, somos acusados. Querem saber qual é a sensação de estar a ser investigado pela judiciária? Pisem porcaria de cão e vão para um local público. Aqueles olhares todos, é verdade. Uma dica. O indivíduo que pisou é sempre o que diz que não sente cheiro nenhum. Estão 10 pessoas a perguntar: que cheiro é este? Há sempre alguém que diz: cheiro, que cheiro? Não, não dou para nada. Pois, o mais certo é ser também o que está assim a raspar com o pé no chão, como que eu não quero a coisa. Então, tudo bem? Outra coisa, pior ainda, é ir na rua e começar a sentir o cheiro. Mas nós não pisamos nada, mas vamos ficar o dia todo na dúvida. Aí somos nós que perguntamos a toda a gente: não estás a sentir um cheiro esquisito? É aquilo que persegue-nos. É um cheiro entranha-se. É pior que uma ex-namorada ciumenta. E apaixonada. Nunca mais me larga. Eu começo a achar que os cães fazem-nos estrategicamente bem colocados para as pessoas pisarem. É verdade, os malvados. Intriga-me porque como é que um animal que faz aquilo de costas percebe que é ali que nós vamos pisar? Quer dizer, e um dono que deixa fazer isto ou não anda nos passeios ou ainda é portanto, mais burro que o cão, não é? Menos inteligente, digo eu. Muitas pessoas ainda não se habituaram àquele sistema de apanhar com o saco. Eu compreendo. É o mais baixo que um indivíduo pode ser. O próprio animal fica confuso. É verdade. Será que sou irracional? Porque é que és tu que limpas? Eu acho que o cão deve estar um bocado confuso. Eu tenho uma ideia para isto. Peguem nos cães, levem-nos a passear no relvado de Alvalade. Para já, aduba. Ele vai precisar. Isso, e depois vão ver ou não se o João Pinto não se deixa de atirar para o chão. Assim é que é. É verdade. Mas eu começo achar que isto é uma situação tão frequente que um dia deste ainda criam uma linha teleporcaria. Apoio à vítima que pisou o presente dos cães. Ok, teleporcaria, fala à Marta. Marta, eu tive um acidente. Muito bem, já cheirou o calçado para certificar que foi você? Sim, Marta, fui ocupado. Já tentei raspar, mas não sai. Muito bem, vamos então enviar-lhe um sapato de substituição. Prefere uma sandália ou uma coisa assim descapotável? O melhor é não. Se calhar não.